Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em vários posts do Facebook eu tenho falado do romance do William Faulkner, Light in August, Luz de Agosto. E como o pessoal se interessou, eu decidi hoje contar mais ou menos o enredo para vocês e fazer algumas considerações a respeito. A história começa quando uma moça do interior chamada Lina Groves sai em busca do homem que a havia engravidado e abandonado. Ele disse que ia para uma outra cidade arrumar um emprego e que logo a chamaria para eles se casarem. Mas como ele não deu notícia, ela saiu atrás e foi tomando carona de lugar em lugar até chegar a uma cidade chamada Jefferson. Jefferson é uma cidade do condado imaginário de Yoknapatawpha, que é inventado pelo próprio Faulkner, o qual inclusive fez um mapa do condado inteiro, e é ali que se passa a maior parte das suas histórias. E ela, quando chega a Jefferson, ela está procurando um rapaz que se chama Lucas Burch, e ninguém conhece nenhum Lucas Burch, mas dizem, olha, tem um tal de Bunch que trabalha aí na serraria, talvez seja ele. Ela vai procurar e encontra um cidadão que não é absolutamente o seu amante fujão, que se chama Byron Bunch. E o Bunch, ele se apaixona instantaneamente pela Lina. Enquanto isso, ficamos sabendo que o verdadeiro amante fujão, o Lucas Burch, está realmente vivendo naquela cidade sob o nome de Brown e trabalhando também na serraria, mas ele não é muito do trabalho, não. Ele mais enrola, fica conversando e logo ele arruma um outro serviço, que é de contrabando de uísque, junto com um cidadão meio sinistro e estranho, que também é um recém-chegado na cidade, chamado Joe Christmas. E eles ficam vivendo daquele negócio, ganham dinheiro, compram um carro, começam a ficar meio famosinhos na cidade, embora o negócio seja clandestino. Supõe-se então que a história se passa no tempo da Lei Seca. Então nós temos um enorme recuo ao passado para contar a história do Joe Christmas. Joe Christmas era filho de um cidadão chamado Hines, que mais tarde voltará com o apelido de Uncle Doc, né, tio doutor, e que era um sujeito extremamente moralista, autoritário e cruel, na verdade. Quando a filha desse cidadão Hines é engravidada por um mexicano e foge com o mexicano, o velho simplesmente vai atrás dos dois, mata o mexicano, traz a filha e a criança de volta para casa e entrega, e sem falar nada para a mulher, sem consultar a mulher, entrega o bebê para um orfanato. E a velha mulher, a senhora Hines, jamais fica sabendo onde foi parar o menino. O menino está ali no orfanato, e um dia ele está ali escondido atrás de uma cortina, e tem uma senhora que era chefe é nutricionista-chefe do orfanato, e ela está ali transando com um dos médicos, e o menino ouve tudo, e quando ela descobre que ele ouviu tudo, ela sabe que ela tem que dar um jeito nele. Então só tem do jeito, ou mata o bebê, ou mata o menino, ou então o entrega para uma adoção e ela, por sorte, ela arruma alguém para adotar. O qual é outro tipo também tão autoritário e durão quanto o Heinz, e o garoto, após ter crescido sem conhecer a própria mãe e crescido no orfanato até, sei lá, 5, 6 anos. Ele é entregue para este casal adotivo, onde o pai adotivo segue o preceito bíblico que tem que educar os filhos na base da vara e do castigo, etc, etc. E ele cresce morrendo de medo e também ódio do pai adotivo. A mãe adotiva, ela é uma pessoa de bons sentimentos, mas ela é muito burra. Ela quer fazer algo pelo menino, mas tudo que ela consegue fazer são comidas, inclusive comidas que ele não gosta. Então não há verdadeira comunicação entre os dois. Quando o Joe Christmas cresce um pouquinho mais, ele arruma uma namoradinha, que na verdade é uma prostituta da cidade, e o velho, o pai adotivo, vai atrás dele e agride os dois durante um baile, e o Joe Christmas simplesmente pega uma cadeira, desce a cadeira na cabeça do pai adotivo, e o pai adotivo morre. E ele então tem que começar a fugir, continua fugindo, fugindo, fugindo durante 15 anos. É, você está na cara que é uma carreira de crimes, né? Enquanto isso, na cidade de Jefferson, o Byron Bunch arruma um lugar para Alina na pensão onde ele vive, e vai conversar com um amigo dele, que é um velho pastor não aposentado. Ele foi, como é que se diz, foi excluído, é um pastor excluído da igreja, um ex-pastor chamado Hightower. E daí segue-se todo um rodeio para contar a história do Hightower, que também é muito interessante, mas que nós vamos ter que pular aqui. Então o Hightower aconselha muito o Byron Bunch a não se aproximar da garota. Fala, pô, você não pode, viver numa condição de corno antecipado. A mulher já tem filho de um outro e tal, tal, tal. E de qualquer modo, como o Byron vive tentando fazer algo pela moça, ele não tem nada com ela, não vai para cama com ela, nem coisa nenhuma, mas já surge o zum zum na cidade e ele já pega, já começam todos a ridicularizá-lo. Mas o Byron Bunch, ele é um sujeito meio idiota, coitado, mas é muito, muito honesto, muito correto, e ele faz tudo pela Lina e não mexe com ela. Pede, várias vezes pede para ela casar com ele, e ela diz não, porque ela ainda tem a esperança de encontrar o tal marido. O Baron sabe quem é o marido, mas ele disse, eu não posso contar para ela que o namorado que ela está procurando é um contrabandista de uísque, é um criminoso, não posso contar isso. Enquanto isso, o amante fujão, Lucas Burch, também chamado Brown, vai morar junto com o Joe Christmas num barraco que é alugado junto, perto de uma casa grande, por uma senhora chamada Joana, uma coroa relativamente gostosa, mas já passada, que vive ali bastante sozinha porque o pai dela era um famoso abolicionista. E ali na região era todo mundo escravocrata e ninguém queria saber de conversa com ela, então ela só tinha amizade com os negros da região. E viveu ali 30 anos sem praticamente ter contato com ninguém, exceto os vizinhos negros. E ela aluga esse barraco para os dois, contrabandistas de uísque, eles ficam ali, e o Joe Christmas se engraça para cima da coroa e vira amante dela. E toda hora vai lá e transa com ela. E come na casa grande, essa coisa toda. Quando um dia essa mulher, que se chama Joana, Joana conta para o Joe Christmas que está grávida, ele fica meio assustado, e quando ela sugere casamento, ele simplesmente a mata e vai embora. O Joe Christmas, por ser filho de um mexicano, ninguém sabia exatamente se ele era preto ou se era branco, e ele também não sabia. E fica essa vida inteira ali, você tem as duas comunidades bem, bem definidas, negros e brancos, e o Joe Christmas, ele não pertence a uma nem a outra. Então ele não pertence com a comunidade racial, ele não pertence a uma família, ele não pertence a uma cidade, ele não pertence a parte alguma, ele está totalmente solto, e o tempo todo o raciocínio dele é completamente autocêntrico. Ele se sente perseguido pelo mundo, e para ele matar pessoas é uma simples questão de autodefesa. É assim que ele pensa o tempo todo. Curiosamente, na história de vários personagens, o Faulkner entra bem dentro dos pensamentos deles, mostrando todos os conflitos interiores e, sobretudo, vamos dizer, a ambiguidade de sentimentos. O sujeito começa a ter uma emoção, daqui a pouco aparece uma emoção oposta, neutraliza a primeira, depois aparece outra. E tudo isso é descrito com uma finura extraordinária. Mas, no caso dos pensamentos do Joe Christmas, ele é muito discreto. Por quê? O Joe Christmas é evidentemente um psicopata. E, vamos dizer, a vida interior dele é muito sumária neste sentido. E o Faulkner dá uma ideia da vida interior pelos atos exteriores. Ele vai descrevendo o que o sujeito faz e você então entende o que ele está pensando. Mas o tema é sempre esse. Eu sou um perseguido e tenho que me virar e tenho que me defender de algum jeito. Na verdade, ninguém o está perseguindo. Ele apenas não tem uma comunidade a qual ele se sinta ligado, nenhuma pessoa que ele se sente ligado. Ele é absolutamente incapaz de ter amizade ou amor. Por exemplo, quando ele faz a sociedade com o Lucas Burch ou Brown, ele maltrata muito o Brown, bate nele. E o Brown é um idiota e não é, nem reage. Então, neste ínterim, o Byron Burns já tinha praticamente desistido de casar com a Lina e está somente tentando ajudá-la. Quando chega a hora dela ter o nenê, ele pede a ajuda do pastor Hightower. Só que enquanto está acontecendo isto, o Joe Christmas fugiu para uma outra cidade vizinha, cujo nome agora eu esqueci, onde mora seu avô e sua avó. Então a velha avó, quando ouve dizer que tem um tal de Christmas que está ali na cidade, que está sendo procurado pela polícia, ela imediatamente desconfia que é o neto, né? E o velho, o Uncle Doc, Mr. Hines, quando prendem o Joe Christmas, acusado já do homicídio na outra cidade, ele vai até a cidade furiosíssimo exigindo um linchamento. Ele quer matar o neto, né? Que ele odiou desde o início. E só que a essa altura o Uncle Doc já está bastante, bastante gagá. E a mulher consegue controlá-lo de algum modo, né? Então, quando o Joe Christmas é preso ali na cidade, eles o mandam para a cidade de Jefferson, onde é o julgamento dele, e a velha vai atrás levando o marido, né? Que a essa altura está num estado quase catatônico, né? Ele de vez em quando tem uns acessos de fúria, mas assim, dura 2 minutos, depois ele esquece, né? Então eles vão parar na casa do pastor Hightower, onde são levados pelo Byron Burns. Ele quer alguma ajuda do Hightower. E eles vão ali e pedem ao pastor Hightower que faça um depoimento falso em favor do Joe Christmas, dizendo que na noite do homicídio, na noite em que morreu a tal da Joana, o Joe estava na casa dele, que portanto não pode ter sido ele. Cria um álibi falso para o cara. O Hightower fica louco da vida, manda todo mundo embora. Mas ele está atrapalhado porque a história dele também é meio confusa, né? Ele era um pastor sem muita vocação. Ele cismou que queria ser um pastor, mas nos sermões dele ele só falava da guerra civil e do avô dele, que ele pelo menos imagina que o avô tinha sido um herói da Confederação. Então só fica falando do avô e da guerra civil e todo aquele ressentimento, né, da facção derrotada, porque o sul ali já está completamente devastado, os caras destruíram tudo. E evidentemente a convivência entre negros e brancos se tornou imensamente pior depois da guerra civil. Quando você for ver esses conflitos antes da abolição, mas praticamente não existiam, né? Você pode dizer que era uma sociedade muito hierárquica, mas uma sociedade pacífica. Agora, depois da Guerra Civil, evidentemente, os caras brancos culpavam os pretos de tudo que tinha acontecido. Pior ainda, porque o governo federal nomeava pretos como administradores e os pretos aproveitavam, exploravam os seus ex-patrões, tiravam tudo que podiam. Foi uma desgraça. Então, o Hightower tem todo esse ressentimento. E ele se casou com uma dona que não era muito boa da cabeça, que de vez em quando dava uns shows de histeria durante a pregação dele, desmoralizando-o completamente, e que ela acaba indo para uma outra cidade arrumando um amante, e tem lá um conflito com o amante. Ela ou salta da janela, ou foi jogada pela janela pelo amante, não se sabe. Eu só sei que todo mundo fica sabendo que ela estava no hotel na cidade vizinha com o amante. E o Hightower, no meio dessa confusão toda, ele começa a se culpar pela morte da mulher, né? E fica totalmente inseguro. Nesse ínter, ele está tendo o julgamento do Joe Christmas e ele consegue um acordo, trocando a pena de morte pela prisão perpétua, mas na hora que vão transportá-lo, ele consegue fugir e se aposta da arma de um dos guardas. E ele foge justamente para a casa do Hightower. Ele não atira no Hightower, se apenas lhe dá uma coronhada na cabeça, o velho cai, desmaia, fica meio confuso. E na hora que chega ali os policiais procurando o Joe Christmas, o velho, assim, meio tonto, ele diz: "Não, mas ele estava na minha casa na noite do homicídio." Quer dizer, aquele mesmo álibi falso que ele tinha recusado dar, ele dá. Mas agora é tarde, porque já estão procurando o cara, tá todo mundo armado. E o Joe Christmas se deixa matar. Né? Se deixa os caras atirarem nele, ele nem reage, só se esconde e leva lá um monte de bala. E enquanto isso, a Lina está na hora de ter o bebê e o Byron Bird sai correndo para buscar um médico, mas não dá tempo. Então o pastor Hightower faz o parto dela. E na hora que ele faz o parto, então toda aquela vida miserável dele, de repente ele é como que resgatado. Ele tem de novo um certo respeito por si mesmo. Ele deixa de ser um nada, né? Ele sente que ele é alguma coisa. Enquanto isso, o Brown, o amante fujão, ele é que tinha delatado o Joe Christmas, dizendo onde ele tinha se escondido, porque um irmão da vítima tinha oferecido uma recompensa de US$ 1.000 para quem desse uma pista do assassino. E o Brown dá a pista. E fica lá esperando para receber a recompensa dele. Mas nesse ínterim, ele é mantido na cadeia enquanto isso, né? Não como acusado, mas como testemunha. E o xerife, por sugestão do Byron Bunch, manda levar o Brown até a moça, a Lina, que agora tem o filhinho. Sem avisar nada onde está indo, tá, ele leva o cara lá. Bom, a hora que o Brown vê a mulher com o filho, o que que ele faz? Ele dá no pé, né? Ele não quer assumir a responsabilidade de jeito nenhum. Ele desaparece, manda lá um recado para o xerife pedindo para entregar a recompensa por um portador, uma coisa assim, e desaparece. O Byron Burns sai atrás dele. Ver a honestidade do Burns é uma coisa assim comovente, porque ele, apaixonado pela dona, ele ainda fica procurando outro para forçar o outro a casar com ela, né? No fim, ele encontra o cara e o cara quer fugir e ele ataca fisicamente o Brown. Mas o Brown é muito maior que ele, dá-lhe um cacete e ele acorda ali meio tontinho. Enquanto isso, daí para a história e aparece um novo personagem, que é um homem que é um vendedor de imóveis que está levando um caminhão para buscar um imóvel não sei onde. E daí você vê que ele está levando o Baron Bunch e a Lina, teoricamente, ainda atrás do amante fujão, buscando o amante fujão. Esse personagem não tem nada a ver com o resto da história, ele mal sabe do que aconteceu, e ele só conta aquela parte que ele viu. Você acha estranho, né? No último capítulo, depois de tudo que aconteceu, você põe um personagem novo que não tem nada a ver com a história, mas isso tem uma razão muito séria, né? Esse personagem, como não tem nada a ver com o que aconteceu, ele está, por assim dizer, limpo, ele observa a coisa com olhos inocentes, e ele começa a achar muito engraçada a relação entre os dois, porque está na cara que o Byron está apaixonado por ela, mas ele não tem jeito, ele é totalmente desastrado, e ainda tem a história de que estão procurando o outro, né? E no fim, depois de várias peripécias, a Lina finalmente aceita a proposta amorosa do Byron Burch, e o observador então está contando as coisas para a mulher dele e diz: "Olha, eu desconfio que ela nunca, eles nunca quiseram ir atrás de ninguém, eles estavam só vendo a paisagem", né? E chegou lá nos finalmente, ela vai então casar com o Byron Burch, vai, e enfim, essa série de horrores tem então um final feliz. Mas você está muito angustiado por ler tudo aquilo. Você diz: "Bom, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O que que vai ser desses coitados, né? Então, o episódio final é um alívio, mas a coisa arriscava virar um sentimentalismo meloso, e para evitar isso, o Faulkner então põe essa narrativa final na boca de um personagem novo que vê tudo humoristicamente. Então, é um negócio de uma habilidade narrativa assim alucinante, alucinante. Eu acho a coisa mais, uma das coisas mais impressionantes do livro são os diálogos interiores que as pessoas têm, que o Faulkner não põe na boca deles. Ele continua sempre sendo o narrador, mas contando tudo desde o ponto de vista do que eles estão vendo, o que eles estão pensando. E uma coisa de uma complexidade que eu nunca vi na literatura de ficção anterior. São verdadeiras alucinações, mas alucinações causadas por situações reais, por ambiguidades reais da vida, como essa do pastor Hightower, né? Ele foi ou não foi culpado pela morte da mulher, ele deve ou não tentar ajudar o criminoso a escapar, e assim por diante, né? Também, onde as dúvidas todas da velha senhora Heinz, que nunca viu o neto, e que na hora que nasce o filhinho da Lena, a velha está lá e ajuda a cuidar, só que ela toda hora chama o bebê de Joe, pensando que era o neto dela. Ela tinha pedido ao Hightower o seguinte: o senhor faça esse depoimento em favor dele, porque eu só quero vê-lo durante 24 horas, porque eu nunca vi na minha vida, nunca vi meu neto na minha vida. E ele se recusa, então a velha se apega ao bebê da Lina, e você não sabe realmente se ela está imaginando que é o neto dela ou se ela está forçando a situação teatralmente como um consolo. Ela está louca ou não está? Não sabemos, né? Essas cenas de ambiguidade são assim o ponto alto da narrativa do Faulkner. Então, eu estou contando essa história para vocês para vocês fazerem uma ideia de como é importante o conhecimento da literatura de ficção para você adquirir uma verdadeira compreensão da psique humana, não na posição de psicólogos, mas na posição de seres humanos que convivem com outros. Eu pretendo dar um curso sobre a arte da leitura, que no primeiro curso que eu dei, Como Tornar um Leitor Inteligente, eu falei mais de certas condições prévias que você precisa para se tornar um leitor habilitado, mas agora eu quero entrar mesmo na análise do próprio ato da leitura, ato concreto da leitura, de texto concreto, para desenvolver no aluno a seguinte consciência. Em toda e qualquer leitura, o que você está tentando fazer é compreender os pensamentos de um outro ser humano. Um ser humano vivo, tá certo? Que você não conhece. E, na quase totalidade dos casos, tem uma amplitude de consciência muito maior do que a sua. Tá certo? De maneira que você não vai poder compreendê-lo como você compreende seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão. Não, não, não. Você vai ter que fazer um esforço para compreender o que você não compreendia. Então, vai ter uma interconexão de consciência na qual uma das consciências vai ter que se ampliar e crescer para entender a outra. Como você compreender, por exemplo, sei lá, é como uma criança entender o drama do seu pai, da sua mãe, né? Eu me lembro quando eu era pequena, tinha muito isso. Houve umas situações familiares meio tristes e eu fazia um esforço miserável para compreender qual era o problema, por que eles estão sofrendo, que raio de coisa é essa, né? Eu já disse para você que eu, quando criança, embora fosse muito doente, tivesse dores todo dia, eu não tinha outro tipo de sofrimento. Todo mundo me tratava bem, todo mundo me paparicava. O garoto vai morrer mesmo, para que nós vamos encher o saco dele, né? Então, eu não tinha dramas humanos, eu só tinha o problema físico. Mas eu via os dramas humanos em volta e eu ficava muito impressionado com assim como aquelas pessoas sofriam. Para mim era um negócio assim acachapante. Eu ficava o tempo todo dando tratos à bola para ver se entendia o que se passava na cabeça deles. Às vezes o drama era evidente, como por exemplo, eu já contei, tinha um amigo neguinho chamado Laerte, morava no fim da rua e tinha um morro. Um dia o morro desabou e matou a família inteira dele. não sei se inteira, parece que sobrou só ele e um irmãozinho pequeno. A mãe dele era uma moça muito bonita. As duas únicas pessoas bonitas na rua eram minha mãe e ela. Então eu já fui formando o meu modelo de beleza desde criança de modo multirracial. Mais tarde teve o terceiro modelo de beleza, que foi, acho que eu mencionei também, que foi uma coleguinha japonesinha que eu tinha chamada Rosa. Então eu fui formando esse modelo, modelo composto, né? E assim, a desgraça que aconteceu ao meu amigo foi uma coisa tão grande que ultrapassava a minha imaginação. Eu tentava imaginar, e se fosse eu, né? O que que eu estaria sentindo? Eu não conseguia chegar lá. Falei, não, isto é ultrapassa, vai além da minha imaginação. E no entanto, à medida que você cresce, você vai ter que compreender esse tipo de sofrimento, vai ter que saber, né? Eu pensava assim, o que que eu vou poder dizer para ele? Qualquer coisa que eu diga para ele vai ser uma chacota, né? Não, eu não posso fazer nada, absolutamente nada por ele, né? E outros sofrimentos que eu via também, tudo isso me impressionou muito, né? E eu via tudo desde o ponto de vista de uma pessoa que não está pessoalmente participando do sofrimento. Era assim, era compaixão em estado puro. Eu não tinha nada a ver com o negócio, mas a coisa entrava pelos meus olhos, né? E eu achava até que eu era um sujeito afortunado, porque eu só tinha doença, eu não tinha nenhum daqueles problemas horríveis, inclusive vendo o sofrimento do meu pai, minha mãe, muitas outras coisas. Eu tinha um amiguinho cujo irmão, que já era crescido, pegou meningite e eu ficou meio idiota. Todo dia eu via ele na janela se assim, olhando para o vazio, né? Ano após ano, aquela coisa. Eu tentava imaginar se isso acontecesse com o meu irmão, como é que eu ficaria, mas também não chegava lá. Mais tarde, quando eu comecei a ler literatura de ficção, eu entendi assim que, em geral, o nosso mundo de experiência, ele é muito estreito, muito, muito, muito. A maior parte dos seres humanos nos são estranhos. E nós não conseguimos ter compaixão, porque compaixão quer dizer sentir junto, mas eu não posso sentir uma coisa que eu não consigo imaginar. Essa é do drama real. Então, a leitura de ficção mudou isso completamente, porque de repente eu via aqueles autores fazendo um esforço imenso para penetrar dentro da vida interior de personagens que eram totalmente diferentes deles. Se você pensar, por exemplo, pega o Raskolnikov, eu digo, bom, um Dostoiévski, coitado, era uma moça, jamais matou ninguém, não seria capaz de matar uma mosca. E, no entanto, ele consegue descrever a alma do assassino de tal maneira que você se sente preso dentro do destino dele. Você não está vendo mais de fora, né? Aquilo é o destino do sujeito, é como se fosse uma armadilha no qual ele foi preso, enganado por modelos que ele pegou da sociedade, da cultura, e em parte pelos seus próprios pensamentos. Do mesmo modo, você acaba acompanhando, por exemplo, quando eu li o livro do Jacob Wasserman, O Processo Mauritius, e depois os outros dois, é uma trilogia, os outros dois, que o segundo chama Edsel Andergast, que é o nome do personagem do primeiro. E o terceiro chama-se A Terceira Vida, de Joseph Kerkhoven, que é um personagem que é introduzido nas histórias anteriores. E no primeiro volume, então, o personagem, o Edsel Andergast, ele é filho de um juiz, de um magistrado importantíssimo, um homem de muito poder, prestígio, e ele vê toda hora a casa dele sendo cercada por um velhinho de boné, que parece um ex-marinheiro, uma coisa assim. Ele descobre que o velhinho é pai de um sujeito que está na cadeia, condenado pelo pai dele. E ele descobre que foi um erro judiciário, então ele começa a ele mesmo tentar descobrir a coisa, e ele, no fim, destrói a carreira do pai, de algum modo, né? Então, nesse primeiro livro, o Edsel Andergast parece um símbolo da justiça. Ele é um justiceiro que quer fazer justiça a ferro e fogo, pouco importando as consequências. E no segundo e no terceiro a coisa se desenvolve de tal maneira a mostrar exatamente a face contrária, né? O Edsel Andergast é adotado, praticamente adotado, por este cidadão Joseph Kerkhoven, que é um gênio da medicina, um cientista, um homem importante. e casado com uma mulher muito bonita, e o Edson Onega simplesmente se torna amante da mulher do seu protetor e foge com ela. Então, de repente, todo aquele senso de justiça sumiu, né? Você vê toda a ambiguidade da noção humana, do sentimento humano de justiça, como ele é perigoso, como ele é enganoso. Isto aí, a leitura do processo Mauritius e do Edson Andergast, o terceiro volume eu só li muito depois, me alertou para sempre para este fenômeno, que hoje mesmo eu anotei num post do Facebook. Eu não conheço um único idiota que não esteja persuadido de que ele está do lado do bem. Nós todos, por definição, estamos do lado do bem e os outros estão do lado do mal. E essa é uma coisa terrivelmente enganosa, né? E não há senso de justiça sem amor à verdade, e não há amor à verdade sem um esforço de autoconhecimento e de compreensão da mente do próximo, né? Então as pessoas falam, por exemplo, todo mundo se acha muito cristão, eu digo, mas escuta, mas peraí, não tem o segundo mandamento de Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo? Isso significa que você vai ter que olhar o outro com os mesmos olhos com que você se vê a si mesmo. Se você olhando para si mesmo, você não enxerga nada, muito menos você vai enxergar no outro. Então, não há amor ao próximo sem um esforço de compreensão imaginativa. O que é compaixão? Você sentir junto. Mas acontece o seguinte: se o outro está arrancando dentro do seu vizinho, você não sente nada. Você só pode sentir por imaginação. Então, a imaginação é o instrumento que nós temos para chegar a compreender o outro. Mas a imaginação, como tudo que é humano, é um dom que você nasce com ela, mas que tem que ser desenvolvido. E como desenvolver? Bom, usando-a, né? Agora, usando-a como você vai inventar as histórias de todas as pessoas, você não tem capacidade para isso. Então, é para isso que existe a literatura de ficção, para complementar a sua imaginação e levá-la a compreender pessoas que estão em situações e têm personalidades completamente diferentes da sua e que você dificilmente vai ter a possibilidade de conhecer. Quando eu digo que a leitura dessas obras ou de qualquer outra coisa é um esforço de você captar a visão subjetiva que uma outra pessoa está tendo, e sabendo que esta pessoa tem um nível de consciência mais amplo que você, isso se aplica não só às obras como um todo, mas a cada palavra, né? Em geral, a pessoa lê de maneira mecânica, quer dizer, associando a palavra a um significado dicionarizado, ou significado que é habitual no seu meio, como se as palavras fossem rótulos que vêm junto com as coisas. Quer dizer, aqui tem um elefante, está lá a palavra elefante, aqui tem uma xícara, está lá a palavra xícara, etc. Mas acontece que não é jamais isso. Cada palavra que você diz, bom, corresponde um significado dicionarizado, mas aí você já tem vários significados possíveis dicionarizados, e quando você lê a palavra, ela não vem com o rótulo igual do sentido que ela está aparecendo, você vai ter que pegar isso pelo contexto. Além do significado dicionarizado, existe algum objeto a que ela corresponde. É o famoso triângulo de Peirce. Você tem o signo, o significado, e tem o referente, que é a coisa a qual o significado se refere. Porém, além de tudo isso, você já tem um quarto elemento, que é o modo específico, o ângulo específico pelo qual o usuário da palavra está empregando. Quer dizer, você tem uma intenção subjetiva que amarra tudo isso, né? Só quando você capta essa intenção subjetiva no sentido específico, particular, que está sendo usado no texto, aí que você pode dizer, eu entendi. Isso se refere a cada palavra, né? Se isso não é exercitado ao longo do tempo, isso não se desenvolve naturalmente. Isso não é uma habilidade natural, isso é uma habilidade cultural, ela tem que ser adquirida. O que significa que durante algum tempo você vai ter que todo este trajeto que vai, vamos dizer, do significado à intenção, do signo à intenção subjetiva, você vai ter que fazer conscientemente, o que significa que demora. Então você vai ter que fazer um trabalho com cada palavra. Você vai precisar fazer isso com todas as palavras do idioma? Não. Porque depois de você fazer umas 100 vezes, o processo automatizou na sua cabeça. E você começa a captar a intenção, toda a linha de desenvolvimento que vai do signo, significado estabelecido, conotação, depois a denotação, até o objeto e até a intenção. Isso se automatiza, você começa a fazer isso muito rapidamente, né? Claro que uma boa maneira de você fazer isso é com uma língua estrangeira, onde mesmo o significado dicionarizado não está imediatamente acessível, você vai ter que procurar num dicionário. E eu me lembro quando eu, o primeiro livro em língua estrangeira que eu li do começo ao fim foi O Nó das Víboras, Le Nœud de Vipère, do François Mauriac. Trabalho, eu vou ter que achar a palavra portuguesa que corresponde exatamente a esta acepção e não apenas, vamos dizer, ao sentido geral da coisa. E mais ainda, o que corresponde à intenção específica com que o autor a colocou ali. Então, cada palavra dá um trabalho. Vamos dizer que tinha uns... Cada palavra que eu não conhecia me dava uns 5 minutos de trabalho. Eu levei meses para ler esse livro. Porém, o que eu ganhei ali, não há dinheiro que pague, porque quando eu fui ler o segundo livro, que foi, era o Vermelho Negro, do Stendhal, muito disso já estava automatizado. Já fazia esse percurso tudo rapidamente. Agora, e tal como você usa agora, foi num dia só? Não, também levou anos, na verdade, né? E o aprendizado da língua como instrumento de cultura requer um segundo aprendizado. É como se você voltasse a ser um bebê e tivesse que aprender a falar de novo. Então, hoje mesmo, ontem eu tive essa experiência, eu escrevi, fiz um post no Facebook dizendo, olha, eu conheço, existem muitos povos que são honestos, que são batalhadores, que são esforçados, que são justos e que são devotos, mas não existe nenhum povo casto. Bom, imediatamente surge a confusão da castidade com o celibato. Dizer que inevitável, mas isso é pura ignorância. Mas tem um rapaz que respondeu assim, como não existe? O povo de Deus é casto. Eu falei, mas cara, o povo de Deus não é povo no sentido etnográfico, que eu estou usando a palavra povo. O povo de Deus é também composto de pessoas de vários povos e comunidades diferentes que se juntam, movidos por uma vocação. Eles não são uma tribo, uma nação, etc, etc. Bom, esta compreensão deveria ser imediata. Por que que não é imediata? Porque a leitura se tornou automatizada, onde somente o significado, um ou dois significados estabilizados, ocorrem à mente do cidadão. O número de pessoas que lê assim é muito impressionante. A gente vê hoje que praticamente todo mundo está lendo assim no Brasil, né? Então, não há... Quando a gente fala da falta de alta cultura, claro que a maior parte das pessoas entende a alta cultura apenas como um adorno, quer dizer, resolvido os problemas fundamentais da existência, você pode adquirir um pouco de alta cultura para você se tornar mais bonitinho, para você brilhar na sociedade, etc, etc. Mas a falta da alta cultura significa apenas a falta da compreensão humana. As pessoas não se compreendem umas às outras. Muito menos compreendem quem tem um nível de consciência um pouco mais alto que elas. Não é isso? E... isto, para mim, significa uma coisa terrível na minha vida. Uma coisa, um elemento totalmente deprimente e desestimulante. Eu até hoje não tive um único crítico que me fizesse uma objeção estimulante. Tudo quanto é livro que eu leio, não é livro de ficção, todo livro de filosofia, de história, de sociologia, etc, etc, o autor faz anteceder de uma série de agradecimentos a pessoas que discutiram as ideias com ele e apresentaram eventualmente críticas e objeções que o estimularam a pensar, enriqueceram a perspectiva dele. Isto nunca me aconteceu nesta porca vida. Nunca. Todo mundo que se mete a falar alguma coisa contra o que eu disse, ele só me obriga a explicações elementares. Quer dizer, em vez de dizer algo que está, que será novo e que possa me estimular de algum modo a aprofundar o assunto, ao contrário, são sempre erros elementares que me forçam a explicações. De certo modo, em vez de ir para frente na pesquisa, na investigação, eu tenho que ir para trás, na explicação do sentido de palavras. Então, é assim, é uma evolução para trás. É só isto que me acontece. Eu digo, olha, e isto é tão generalizado e tão infalível que eu posso facilmente e sem erro tomar isto como amostra do estado de coisas na cultura brasileira. Se fosse um ou dois, tudo bem, mas todos são assim. Todos, sem exceção. Então, para não dizer que são todos, uma única vez, perdão, duas vezes, né, aconteceu, mas foram alunos meus, e, portanto, já não são pessoas típicas do meio brasileiro. Um rapaz, cujo nome eu esqueci agora, foi uma injustiça, mas esqueci, teve cidadão, cujo nome me escapa, e teve o Fábio Salgado de Carvalho. Esses dois levantaram algumas objeções quanto à teoria do discurso. E eram objeções inteligentes, que me obrigaram a aprofundar. Mas só aconteceu essas duas vezes, e por iniciativa de alunos meus. Portanto, não são pessoas significativas do meio social brasileiro. Então, vocês imaginam agora as consequências que isso tem no debate público de qualquer coisa. As pessoas simplesmente não entendem o que está acontecendo. Quando eu vi, por exemplo, logo em seguida do impeachment da Dilma, todo o pessoal do PT diagnosticando a coisa como se fosse um novo golpe de 64, eu falei, meu Deus, mas isso está tão fora da situação. Eu não estou entendendo absolutamente nada. E eles continuam insistindo. Ou seja, é a total incapacidade de raciocinar a partir de uma situação concreta. Por que que é assim? Porque eles só têm os significados dicionarizados e estabilizados, e não a apreensão, vamos dizer, das intenções reais com que as pessoas disseram as coisas, e, portanto, não têm intuição dos objetos respectivos. Por exemplo, hoje mesmo, estava conversando aqui com a Roxane, falou, é absolutamente incrível ninguém ter compreendido que o Brasil é governado pelo Foro de São Paulo. Era governado pelo Foro de São Paulo no tempo do Lula e continua sendo até hoje, o qual tem contato com o PCC, com o Comando Vermelho, com todo o narcotráfico brasileiro e com todo o esquema de corrupção. É uma coisa incrível. Então, as pessoas se apegam a casos específicos de corrupção, a fulano de tal roubou, fulano de tal levou propina, etc, etc. E tem um muro de chumbo dentro deles que eles não conseguem chegar a um nível de realização para perceber uma coisa dessa. Você imagina, então, como que o pessoal no Brasil lê as notícias que chegam dos Estados Unidos. Por exemplo, eles leram a palavra impeachment. Estão falando impeachment no Trump. Então é que nem o impeachment da Dilma. Né? E evidentemente, eu logo avisei e falei, olha, esse impeachment, se houver, não é para já. Isso é um negócio imensamente complicado. De fato, não tem prova nenhuma contra o cara. Isso aí é uma fofoca imensa que os camaradas criaram. E o elemento fundamental não está sendo examinado, que é o único documento de fonte primária existente, que são 44 mil e-mails vazados para o WikiLeaks por um funcionário do Diretório Nacional Democrata, chamado Seth Rich, o qual, coincidência ou não, apareceu assassinado a tiros, num assalto, entre aspas, no qual não levaram nem carteira, nem relógio, nem celular, nem coisa nenhuma. Então, mas, bom, a situação é evidentemente mais complexa do que a mente de qualquer jornalista pode apreender. Tá certo? Então, é menos uma questão, vamos dizer, de partidarismo, a qual sem dúvida existe, mas é a questão, vamos dizer, de uma imaginação tosca, pueril, que não consegue imaginar nada da vida adulta. Essa é a situação na qual nós estamos. Então, é claro que o livro que eu mencionei hoje, que é Light in August, ele é para alguns leitores um desafio maior do que você ler Balzac ou Stendhal, porque a narrativa é muito complicada. Vamos dizer, essas sondagens do diálogo interior são muito minuciosas e às vezes você até perde o fio da meada. Mas é um livro que algum dia vocês vão ter que ler. Tá certo? Muito bem, então era isso que eu queria dizer hoje. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Bom, antes de tudo, eu quero lembrar que está acontecendo neste mesmo momento o seminário Capixaba de Filosofia, dedicado ao estudo do meu pensamento, do qual estão participando excelentes estudiosos como o Ricardo da Costa, o Bruno Garchagen e o próprio Hélio Angotti Neto, que criou tudo isso e que merece todo o nosso respeito e nossa gratidão por isso. Esse é o terceiro encontro que se faz para o estudo do meu pensamento, o qual, sendo um pensamento, vamos dizer, em constante crescimento e evolução, requer de vez em quando esses balanços gerais. Foi feito um em 1997 no Recife, por iniciativa do Sebastião Villanova, no Instituto Joaquim Nabuco. Outro foi feito no ano 2000, no Congresso do Instituto Brasileiro de Humanidades. E agora, isso, agora vocês imaginem, 17 anos, desde 2000 até agora, quanta coisa não foi aí acrescentada. Tanta coisa que não dá tempo de eu escrever, eu tenho que registrá-la aqui no meu curso oralmente e olhe lá. Eu espero que após a minha mudança de casa, que já virou uma novela, já está demorando um ano e meio, né? Eu tendo de volta a minha biblioteca, meus arquivos, etc., eu consiga dar uma forma escrita a muita coisa. Se bem que o que foi publicado já é suficiente para dar uma ideia da dimensão da coisa, que está infinitamente acima da capacidade de discussão de qualquer dos debatedores presentes na nossa mídia, né? Eu sempre imagino que pessoas como, sei lá, Leandro Espiritual, Clóvis de Burros, etc., esses fazem parte estão num ramo completamente diferente, eles não têm absolutamente nada a ver com alta cultura, eles são indústria de diversões públicas, ou entretenimento, e olha lá. Não tenho nada contra essa indústria, mas tenho muito contra a confusão dessas duas coisas. Também não tenho nada a ver com as atividades de pessoas como Arruinaldo Azevedo e Marco Antônio Vio, etc., que também são do ramo de diversões públicas, já vendo que o jornalismo nesse país é só diversão pública. E é horrível ser agrupado com quaisquer dessas pessoas por um rótulo ideológico comum, fazer pensadores da direita. Não tem nenhum pensador de direita, mas vamos parar de palhaçada, né? E agora também não tem pensador de esquerda, já acabou tudo, né? Uma coisa que eu até assinalei num post do Facebook foi isso: todas essas pessoas que fizeram profissão, fizeram do antipetismo a profissão, elas não têm sequer ideia da cultura de esquerda. Elas nunca leram os livros do Zé Arthur Janotti, do Caio Prado Júnior, né, do Carlos Nelson Coutinho. Eles têm ideia só da superfície, quer dizer, do noticiário político do dia. Fulaninho roubou, que levou propina. Isso aí é vamos dizer, o suprassumo do horizonte intelectual dessa gente. Então, nós estamos realmente em ramos diferentes. E se você pensar bem, quantos pensadores, entre aspas, existem no Brasil hoje que justifiquem a existência de um congresso para estudar o seu pensamento? Eu digo, bom, nos anos 50 e 60 você tinha uns 20. Você tinha o Miguel Reale, você tinha o Nilson da Costa, você tinha o Vicente Ferreira da Silva, tinha vários. Agora, meu filho, sobrou eu. Quer dizer, a minha avó tinha toda a razão de me chamar de Olavo, quer dizer, sobrevivente. Morreu todo mundo, sobrou eu, pô. Agora, você vai fazer um congresso para estudar o pensamento de Arruinaldo Azevedo? Não faz o menor sentido. Um congresso para estudar o pensamento de Leandro Spiritual? Não faz sentido. Então, basta esse fato para você ver a dimensão da desgraça brasileira. Normal seria ter pelo menos 20 ou 30 que merecessem um estudo. Não tem. Eu espero que volte a ter daqui uns 10, 20 anos, quando muitos dos meus alunos alcançaram uma idade mais madura, começaram a produção de mais fôlego. Mas por enquanto não dá. Então, aqui novamente agradeço ao Hélio Angotti Neto, tá certo? Esse grande homem, essa iniciativa mais do que necessária de fazer o seminário Capixaba de Filosofia. Agradeço a todos que estão participando. Aqui o Tiago Rossellini pergunta, a propósito da leitura automatizada, foi exatamente a mesma burrice que o Villa cometeu ao definir o comunismo como está descrito no dicionário. Segundo o Villa, o comunismo arruiu junto com o Muro de Berlim e nada mais é do que a estatização dos meios de produção. Uma cagada ginazena para o suposto historiador. Mas é claro que é. É claro que é. Quando você fala comunismo, bom, a palavra pode ter sentido porque você encontrou no dicionário, mas peraí. O comunismo não é uma palavra, o comunismo é um movimento histórico real que existe há mais de existe há um século e meio. É enormemente complexo, é só você pegar o livro do Kolakowski, Main Currents of Marxism, que não fala da história do comunismo, mas só das teorias marxistas, e que é um catatal de 1.200 páginas, para você ver a complexidade da coisa. Então, é claro que um Villa, ele não tem a menor condição de entender uma palavra que eu use, que é a palavra comunismo. Porque eu, quando falo comunismo, eu estou tendo tudo isso em mente, quer dizer, eu estou tendo em vista o signo, o significado dicionarizado, tá certo? Como é que se diz? O processo histórico real que está ali subentendido, e toda a história das ideias que está ali subentendida. Isso é o que eu estou pensando toda vez que eu uso comunismo, tudo isso está na minha mente imediatamente. Ó, um bom leitor tem que entender isso. Mas onde é que eu vou encontrar um bom leitor, exceto nos meus próprios cursos, né? Eu tenho esta peculiaridade que eu percebi já há muito tempo, já acho que 3 décadas atrás eu percebi e falei, bom, mas eu quero escrever essas coisas, mas eu vou escrever para quem? Né? Eu vou escrever para o Bruno Tolentino, vou escrever para a minha mulher, umas 2, 3 pessoas, bom, então não tem público. Então se eu não tenho público, eu vou ter que fazer uma coisa que nunca foi feita na história humana, um escritor que vai inventar o seu próprio público. E eu fiz, olha aí, está aí. Esses cursos criaram um público capacitado para ler o que eu estou fazendo. Isso nunca aconteceu na história humana. Todo escritor entra, mas ele está louco para disputar um lugar perante o seu público. Fala, mas eu vou disputar um lugar perante quem? Né? Então não tem. Então vamos precisar qualificar os leitores e daí eles vão ler. Tá certo? Então, olha, aquela história do Barão de Munchausen, que se tirou da água puxando pelo próprio cabelo, eu fiz isto. Tá, né? Então... Outra coisa que também se erro do mesmo tipo é o do pessoal que está interpretando o Código de Direito Canônico do João Paulo II, no sentido de que agora quem colabora com o comunismo não está. Os padres que agora colaboram com o comunismo não estão excomungados mais. Padre católico fala, estão sim. Por quê? Porque as pessoas entendem assim, só estão excomungados que professam o marxismo. Eu digo, então eles dizem, bom. Eles entendem no sentido de professar uma doutrina, quer dizer, o senhor Leal, que era doutrina, acreditou e diz que acredita. Ele diz, mas é possível isso? O que quer dizer marxismo? Hã? Quer dizer, o marxismo é uma teoria, uma doutrina que você possa, depois de feita, aplicar na prática? Não, desde o primeiro dia o Karl Marx está dizendo que não existe isso, o que existe é a praxis. Quer dizer, é uma doutrina que se elabora no curso da participação. Tá certo? E que pode mudar quantas vezes será necessário. Este é o processo real. Então, o que é professar uma coisa dessa? Né? Não é, vamos dizer, não existe a possibilidade do sujeito, vamos dizer, professar esta doutrina. Alguns podem até fazer, mas se o sujeito professar, se ele disser que ele é marxista, isso não quer dizer que ele é. E um outro que não professa, ele pode ser, porque tudo depende do quê? Da praxis, né? Então, vamos dizer, a participação na praxis é a única maneira de professar o marxismo. Mas, se a pessoa insiste em compreender as coisas só pelo significado dicionarizado e não como signo de entidades reais que existem, seja no mundo físico, seja no mundo histórico, então não é possível discutir com essas pessoas, evidentemente. Estão abaixo da possibilidade de discussão. Então, realmente são analfabetos funcionais, só que o analfabetismo funcional se tornou o estado normal da classe universitária brasileira. Ah, agora alguém aqui pergunta, professor, a Cossack Naif publicou uma edição brasileira do livro do Faulkner. Eu não conheço esta edição, eu conheço 2 traduções, uma da Berenice Xavier e outra da, acho que é Maria Alice Chaves, uma coisa assim, que é uma tradução portuguesa. As duas são horríveis, horríveis, horríveis, horríveis, perde totalmente. Vamos dizer, principalmente a poesia do negócio se perde completamente, né? Que é, vamos dizer, pelo menos 30% do atrativo do livro é a poesia, o lado verbal da coisa. E esse livro, de fato, é muito difícil de traduzir. Eu admito que não estou criticando os tradutores, estou dizendo apenas que eles falharam, onde muitos falhariam. Essa edição da Cossack Naif eu não conheço. O que eu sugiro é o seguinte, você pegue o original com um belo dicionário, disponha-se a gastar meses lendo isto e use como suporte a tradução espanhola. Tem uma tradução espanhola muito boa, eu não sei a editora, peraí que eu vou pegar e vou dizer para vocês já. Aqui, a editora chama-se De Bolsillo. A tradução é feita por tal de Enrique Sordo. Já começa pelo título, né? Light in August. Você trazer como luz em agosto. Ora, qualquer quem tem um pouco de ouvido vê que não funciona. Luz de agosto. Claro, é uma fórmula que se imprime na sua imaginação. Imediatamente. As duas traduções, tanto a portuguesa como a brasileira, põem luz em agosto. Isso é não entender muito o sentido dessa preposição em inglês. Né? Eu não sei quem fez a tradução francesa, mas consta que ela é muito boa. Então você pode se apoiar na tradução espanhola, na tradução francesa, mas, sobretudo, num bom dicionário e no emprego de tempo. Quando eu li o Nó das Víboras, eu falei, bom, eu vou ler isso aqui até o fim, mesmo que leve um ano. Eu tinha tido um bom professor de francês, de modo que eu conhecia a gramática, conhecia a estrutura da língua, só não tinha vocabulário. Falei, então eu vou ter que formar o vocabulário. E formar o vocabulário é uma coisa que vale a pena você gastar tempo. Eu acho que eu levei uns 6 meses para ler o livro, 6 meses ou mais. O segundo eu já levei algumas semanas. E assim foi acelerando até agora, mas... Se você escolher este livro maravilhoso como seu primeiro, a primeira aventura de ler ficção em inglês, então pega um bom dicionário e disponha-se a gastar tempo. É menos um trabalho de construção dicionário que um trabalho de imaginação. Mas aguarde o meu curso, né? Tudo que você precisa saber para não ler como um idiota. E lá eu vou dar outras dicas a respeito. Luigi Praça Amêndola pergunta: professor, a aula está incrível, obrigado. Como a paixão cristã foi cultivada antes do advento da literatura de ficção? Bom, você não pode esquecer que o cristianismo surge num meio altíssimamente culto, que é o Império Romano. Né? E segundo, quando você fala Império Romano, fala, bom, quantos habitantes tinha Roma naquela época? 200 mil. Você tem uma cultura muito mais homogênea, e sobretudo, por exemplo, o meio judaico, cultura homogênea. Quando Moisés desceu do Sinai, trazendo os 10 mandamentos, quantas pessoas tinha lá embaixo esperando ele? Era algo entre 20 e 40 mil, quer dizer, era menos que uma cidade do interior hoje. Tá certo? Então, numa cultura homogênea, os problemas de intercomunicação da consciência não tem um milésimo da complexidade que tem hoje, onde você tem cidades de 20, 30 milhões de habitantes, com pessoas provenientes de culturas totalmente diferentes, e pior, pessoas que conhecem pouco a sua cultura de origem, e muito menos a cultura de origem dos outros. Então, hoje, isso é um problema gravíssimo. Tá certo? E também você não pode esquecer que ali, desde o início do cristianismo, você tinha toda uma tradição de filosofia, de teatro, de literatura, tudo isso já existia. Tá certo? Veja, o problema da compreensão da alma ali é o problema central no teatro grego. É você compreender um sujeito que é totalmente diferente de você e que está fazendo uma coisa muito esquisita. Né? Rudan Pereira de Souza. Eu tenho lido alguns artigos sobre Portugal, escritos com o português de lá, e um livro técnico sobre a minha área, Educação de Crianças Autistas, e tenho percebido a diferença entre o português lusitano e o brasileiro. Também estive em Lisboa no ano anterior e percebi que a diferença não é apenas linguística, mas reflete uma diferença de mentalidade, de percepção da realidade. É uma diferença abismal, que está se tornando cada vez maior. Você vê, em Portugal, é normal um escritor ter um vocabulário muito maior que o do leitor. O leitor vai ter, então, que ampliar o seu vocabulário para ler aquilo. Se você tentar ler, por exemplo, sei lá, o Aquilino Ribeiro, o Lobo Antunes, você toda hora vai encontrar termos que não são usuais, mas isto é normal em Portugal. No Brasil, você escreve uma palavra que a pessoa não conhece, ela já acha que é pedantismo. Então, assim, não dá, pô. Quer dizer, você tem que se reduzir ao vocabulário do Leandro Spiritual, que não pode passar daí, ou do Paulo Coelho, entendeu? Em segundo lugar, a cultura literária em Portugal jamais se perdeu. E, de modo geral, o leitor português, o jornalista português, são pessoas muito mais inteligentes que os brasileiros, não tem nem comparação. Então você está entrando num outro mundo. E além do que, o divórcio literário entre Brasil e Portugal, que data da nossa malfadada Revolução Modernista de 22, só agravou as coisas. Porque você pega hoje, por exemplo, os meninos aqui nos Estados Unidos, de ginásio, eles leem Charles Dickens ou Joseph Conrad, que são autores ingleses, como coisa normal. Agora, no Brasil, se você der um livro de Camilo Castelo Branco para um ginasiano ler, não é um ginasiano, aluno, um professor, ele não consegue ler. Tá certo? Ele tem uma rejeição. Além disso, tem que levar em conta um outro fator. Você não pode esquecer que a classe dominante no Brasil, a classe burguesa no Brasil, é constituída, em geral, tá certo, de meninos mimados, herdeiros, que ganharam dinheiro do pai, tá certo, e que se acham os gostosões, e que têm ódio à alta cultura, ódio a tudo aquilo que eles não compreendem. Porque eles são, vamos dizer, pela sua própria riqueza e posição na sociedade, são obrigados a posar de pessoas que sabem muito, e elas sabem que não sabem. E tem horror, tem uma inveja mortal de quem sabe, que é eliminar tudo. Então, eu estou falando, não é que eles não ligam para a alta cultura, eles odeiam. Eles gostam da alta cultura como adorno, só para enfeitar. Tá certo? Então, por isso eles gostam. Duas coisas que eles gostam: eles gostam de música, né? Porque a música não vai comprometer muito. No domingo você vai num concerto, ouve um negócio assim, sai, ah, que bonito. E de artes plásticas, que são coisas que num primeiro momento parecem que puxam pouco pela inteligência. Na verdade, puxam muito. Né? Se você pegar um desses camaradas que aprecia um quadro, fala: tá bom, então você me descreve o quadro, me diz o que tem aí. Você não consegue. Então, você tem no máximo a cultura ornamental. É a cultura da revista do Banco Itaú, a revista Personnalité. Então, cultura para eles, o que é? Culinária, né? É o restaurante tudo arrojão, essas coisas, né? É moda. Não vai passar disso. Agora, essa burguesia brasileira, ela é uma cambada de vigarista como nunca houve no mundo, pô. Por que você acha que nós chegamos a esse nível de corrupção? É? Porque isso no Brasil é normal. É o pragmatismo amoral. E não vejo como essas pessoas poderiam agir de uma maneira diferente. Eles não conhecem valores nenhum, nada, nada, nada. O único valor que existe é o dinheiro deles. Então, vamos dizer, o que eles sempre estão procurando é elementos de diversões públicas que sejam, de algum modo, monetarizáveis, né? Aqui, Daniel Henrique Saldanha. Mudando de assunto, estou lendo a biografia do Napoleão, do Andrew Roberts. Esse homem indicou aulas da... É uma maravilha. É mesmo, é um negócio fantástico. O número de coisa nova que esse cara descobriu, sobretudo a partir da correspondência, Napoleão, são 30 mil cartas que só foram publicadas mais recentemente. Ele nos mostra um Napoleão que ninguém conhecia. Tá certo? Mas tem outros dois livros interessantes sobre Napoleão. Um é a biografia dele, escrita pelo escritor russo Dmitry Merezhkovsky. E outro é um que eu acabei de ler, que é o L'âme de Napoléon, A Alma de Napoléon, escrito pelo ensaísta francês Léon Blois, que faz uma apaixonada defesa do Napoleão do ponto de vista católico. Ele mostra o Napoleão quase como um santo. Você não pode esquecer que o Napoleão foi o cara que começou destruindo a igreja e terminou por salvá-la. Se não fosse Napoleão, não existiria mais um único católico na França. Todos teriam fugido ou seriam sido mortos. E ele depois, no começo ele fez aquele negócio de tomar os bens da igreja, né? Abolir o casamento religioso, fazer o casamento civil, começou assim. Mas depois ele restaura o catolicismo como religião oficial da França. Né? Então, se não fosse ele, teria acabado o catolicismo francês. Várias vezes, depois de Napoleão, houve ameaça de acabar com o catolicismo, ainda no século XX. Teve época que o catolicismo foi colocado totalmente fora da lei. Isso no século XX, é. Então, acho bom, o Napoleão é dessas figuras ambíguas sobre as quais só um cretino se aventura a ter uma ideia definitiva, tá certo? Ele tem, de certo modo, tudo que você procurar existe no Napoleão. Existe o bem, existe o mal, existe a maldade, existe a generosidade. Tem atos de maldade extrema, como, por exemplo, os soldados egípcios que ele pegou, 2.000 eram prisioneiros de guerra, ele, em vez de deu preguiça de transportar os prisioneiros de guerra, ele disse, mata todo mundo, né? Assim, sem mais nem menos, tá certo? E tem outros casos, quer dizer, atos de generosidade, bondade fora do comum. Isso, esse é um personagem bom para você ampliar a sua imaginação. Não é um personagem de ficção, tá certo? E tentar compreendê-lo exige que você cresça. Não é isso? Daniel Henrique Saldanha Cavalcante. O aluno que surpreendeu esse não é por acaso Augusto Fleck? Esse mesmo, esse mesmo. Augusto Fleck levantou assim algumas objeções que me obrigaram a melhorar a minha teoria. É um rapaz muito novo, é um mérito extraordinário. Nelson Filho, a praxis comunista, por ser uma obra negativa de destruição de uma cultura, não prescinde da capacidade de compreensão da situação real? Não. De jeito nenhum. Mas, às vezes, você vê certas análises marxistas feitas pelo próprio Karl Marx, são de uma profundidade e de um acerto extraordinário. Eles estão compreendendo perfeitamente a situação. O que eles realmente não chegam a entender é a sua própria situação. Quer dizer, é sempre uma coisa, no fundo, tem um elemento de alienação muito grande. Veja, eu estava lendo agora mesmo o livro do Eugene Webb sobre filósofos da consciência. E ele estuda ali seis filósofos que se preocuparam muito com o tema da consciência, e ele vai dizer que um ponto em comum entre todos eles é entre os atos de consciência, a distinção entre o que é atenção, compreensão e conhecimento. Ele diz, atenção é quando você repara no objeto cognoscível, tá certo? Compreensão é quando você entende, vamos dizer, algo da estrutura dele, a ligação entre os seus elementos internos, externos, etc, etc. E conhecimento é quando você verificou, confirmou de algum modo o que você tinha aprendido antes. Está faltando um elemento. Mesmo que eu tenha o conhecimento, se eu entendi a estrutura do objeto, entendi o seu funcionamento, o seu algoritmo, por assim dizer, a sua estrutura interna, está faltando um elemento. Eu quero saber a relação dele comigo, onde ele está em relação a mim e onde eu estou em relação a ele, tá certo? Quer dizer, em que parte do meu mundo ele está, tá certo? E o que sou eu para ele? Isto é o que eu chamo consciência, né? E justamente a função essencial da filosofia é transformar o conhecimento em consciência. Não é isso? Vitor Antônio, no Brasil não há mais literatura que se preze. Não, não pode ser que não há. Eu acho que os romances do Alberto Mussa, por exemplo, são muito dignos de atenção, né? Sobretudo do ponto de vista do domínio que ele tem do idioma, né? Que é uma coisa raríssima hoje em dia. Então não pode ser que acabou completamente. Também, o pessoal está publicando livro de poesia, romance, tá, todo dia. A maior parte do que me chegam são sofrível. Tá certo? O pessoal pede para dizer alguma coisa, às vezes eu não digo nada, quando eu fico quieto é por caridade, né? Não é que eu desprezei você. Eu falo, não, eu precisaria corrigir tanta coisa no seu livro que é melhor ficar quieto, né? Ou você vem aqui e eu converso em particular com você. Mas a literatura clássica do século XX ainda pode ajudar a melhorar a psique do brasileiro? Claro que pode, né? O Brasil tem excelentes ficcionistas, sem contar a literatura portuguesa. Olha, um experimento que eu sugiro que vocês façam é vocês lerem dois livros sobre a Amazônia. Um é A Amazônia Misteriosa, do Gastão Krultz, e o outro é A Selva, do Ferreira de Castro. O Ferreira de Castro é um autor português, esquerdista, comunista, etc., mas é um português. Então, assim, num lado você tem uma Amazônia exótica, constituída de bichos e índios. E do outro lado você tem a Amazônia colocada dentro do quadro da civilização mundial. Falou? É outra coisa completamente diferente. Então, este nível, raramente a literatura brasileira alcança. em geral, a literatura está interessada muito mais numa perspectiva local, provinciana, por assim dizer. E não vai sair disso. Ora, o nível de a envergadura dos personagens, às vezes, é importante. Por exemplo, eu observo muito que dentro daquela escala do Aristóteles, dos cinco níveis de poder dos personagens, a literatura brasileira em geral está no último, quer dizer, é o chamado nível irônico, que são personagens que estão abaixo da situação, eles não entendem o que está acontecendo, são os coitadinhos. Mas olha, acabamos de falar aqui do Light Novel, todos os personagens estão abaixo da situação, então você olha e fala assim, é um bando de idiota. E é mesmo, e no entanto a coisa alcança uma grandeza imensa por causa dos valores morais e da complexidade psicológica da situação. Quer dizer, eles não estão entendendo, eu digo, mas o William Faulkner está entendendo perfeitamente, e o leitor também é colocado num nível mais alto de ele contemplar, vamos dizer, esse tecido de vidas, desses coitadinhos se entrechocando uns aos outros. Você vê uma sociedade como se fosse a sociedade do Sul daquela época, começo do século XX, né? Você vê tudo de uma vez, tá certo? E vê dentro de um quadro de valores que é a própria civilização, são 2000 anos de cristianismo, a filosofia, etc, etc. Então, nem sempre o nível de poder dos personagens implica um julgamento positivo ou negativo. Tá certo? O problema com a literatura brasileira é que, em geral, os personagens estão abaixo da situação e o autor também. Este é o grande problema. Bom, eu acho que podemos parar por aqui, né? Aqui uma observação muito boa. Gaspar Henrique Stemmer. Acabei de ler As 12 Camadas da Personalidade e me pareceu que o método de ensino Paulo Freireano foi feito de propósito para dificultar a saída da camada 4. Mas tudo no Brasil é feito para impedir que você saia da camada 4. Quer dizer, essa excessiva valorização do sentimento, né? Uma vez eu dei uma conferência na Sociedade Teosófica e eu perguntei, o que vocês acharam? Um cara falou, eu não entendi nada, mas eu senti. Então você conseguiu me transcender infinitamente porque eu não senti nada, né? Quer dizer, as pessoas não entendem, dizer, você julgar as coisas pelo sentimento é a maneira mais egoísta possível. O que é o sentimento? O sentimento é uma repercussão subjetiva que algo teve em você, não é nada mais do que isso. Tá certo? O certo seria você graduar o sentimento de acordo com a complexidade, a riqueza da situação, e não ao contrário, você reduzir a situação ao sentimentinho que você já tem, né? Isto aí já é um elemento que contribui para aprisionar o sujeito na camada 4. Você não vai crescer nunca, vai sempre ser um bebê chorão, né? Mas é claro que há uma pressão imensa nesse sentido, mas nós não somos obrigados a permanecer. Você pode crescer. Com certeza, os bebezinhos então não vão entender você, mas e daí? Tá? Muito bem. Então, bom, tudo bem. O resto fica para semana que vem. Então, novamente, parabéns ao Elian Gosta pelo seminário Capixaba. Ah, outra coisa. No dia, agora esqueci a data, acho que é 14 de junho ou 19 de junho, não lembro. O cardeal Raymond Burke vai estar no Brasil, em Belém do Pará, para lançar um livro dele. Quem puder ir para lá, conheça, porque essa talvez seja o personagem de maior envergadura dentro da igreja atual. Não deixem de conhecer. Esta semana mesmo, o homem fez um apelo para que os cristãos católicos se esforcem para obter a consagração da Rússia à Nossa Senhora de Fátima. É um assunto que nas altas hierarquias da igreja virou quase imoral. Ninguém quer falar disso, mas ele falou. Então, quem puder estar em Belém de Pará, hoje, viram lá na minha parte, tem uma mensagem da Mônica Camati, ela está divulgando isso aí. Então, se puderem ir para lá, bom. Então, até a semana que vem, muito obrigado.